897 na escuta, pronto? Na escuta, pronto. O 897 ali mantém cap 010. Ali mantém cap 010, gol no 897. Romeu 07, controle. Necessitava até só 200 devido a palmações. Pro 200, tá restrito ao nível 340. Ok, 340 restrito pro 200. 7, tira uma 5. Torre, bom dia, transmitindo na 7, mas espera, pronto. 5, a bordo, alternando Campinas com 3 horas e meia, pelo menos. Autorizado táxi de Alfa, ponto de espera, dono 0, torre 198, decimal 612, que nega 1015, gol 905. Autorizado táxi de Alfa, quando pronto, ponto de espera, 0, 1186, gol 1605. Gol 897, livre decolagem no 0, vento 050 graus com 04 nós. Tente livre decolagem, gol 897. Tem 35197 após a relógio do Bang da Gol, ali mantém cap 010. Após o gol ali, mantendo 0. Salvador, TAM 3153. Subida. 1007. No 607, qual a razão que tem pegando na subida? 2500. 7. Seguro, UP Zulu 16, Groove, UP Zulu 14. Na cola pistola 0, curva direita, será da El Leda após Bidev. Controle 119, decimal 8, aciona 5075. 3153-30 Galeão, nível 380. A Panavemba 857, seguro, apesulou 16, groove, apesulou 14. Curva direita após a classe, pistola 0, saída da El, Leda após o Bitev. 198 ao controle, transponde 5075. Está correto a volta push, né? 3153. Semanap. É com a Fala, acho que confirma o PAC que se encontra, pichico da cola. Ente autorizado. 180, plano Yankee para Sierra November, Alfa Vitor. Juazeiro, decola pista 17, curva esquerda, saída Momo Alpha, após direto. Controle 119, decimal 8, aciona 5040. Correto, confirma para seus abortos no meio. Pois aborto 08, automatia 6 horas e 30, atendido, livre acionamento para o táxi, chama a torre 118, decimal 612, é a Cofa hoje. André 517 ao 08, decola 198 ao controle com voo. 198, bom dia. Bom dia, 3597, decolou. 3597, contato radar, decolagem e vigilância. Pode voar agora da presença, 3597? Como é teu perfil? Tem mais uma aeronave na saída. Afirmativo. Gordo 605, vento 050 graus com 049, tem livre decolagem 10. Livre decolagem com voo no 0605. Dano litoral, vai ingressar na região da federação. Autorizado. No 607, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterna 13325, no 607. 513325, boa. Solo trip 55 no 4, pronto para push acionamento, posição 1-4. Autorizado, pushback acionar, pro táxi 55 no 4. 55 no 4. Salvador, 10, 198 ao controle, bom voo. 198, controle, igual no 605, obrigado, bom serviço. Salvador, Eco Alfa, controle para o táxi, 8 a borda, outro a bordo, alterna, pêndulo. Confirma a plena autonomia, 630. Afirmativo, Eco Alfa, Oscar, reporte no ponto de espera, pista no 7. Autorizado, reportar no ponto de espera da 17, é qual ponto? Oh. Controle Salvador, voo no 605. No 605, contato radar na decolagem, vigilância, saída da EL. Voo no 605. Alfa Oscar, confirme, vai fazer check de motor no ponto de espera ou já ingressa na pista para decolagem? Tive inicialmente a Lima tem cabeceira no 7, é com Alfa Oscar. Inicialmente a Lima tem cabeceira no 7, é com Alfa Oscar. Alfa Oscar, o vento 050 graus com 05 nós, tem livre decolagem de pista 17, é com Alfa Oscar. Correção, 25, decimal 1, alterna 13325, voo no 897. 1251-3325, boa noite, muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Então, 3517 Recife 1288, alterna 1260. Então, 3517. 288-260, 3517, Valência. Solo Trip 554, pronto para o táxi, POB 63, autonomia 4 horas, alterna Salvador. Trip 554, livre táxi via Juliette Alfa, ponte para a torre, 1 no 8, só 612, Quirangá 1015. 7 Juliette Alfa, 118, 6015, 554, grato, bom dia. 305, chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, gol no 605. Gol no 605, mantém, chama agora o centro Recife, 1251-3325. Relativo, bom voo até volta. Obrigado, bom serviço. 3859, confirma o ajuste, 1015, informe estabilizado. 1015, reportaremos estabilizado, está 3859. Ok, próxima posição do 1, tem um tráfego, helicóptero 400 pés. Paciente, 3859, graças. Alô, Salvador, bom dia. É o 3153 para pushback acionamento, está no 08. 3153, autorizado pushback acionamento, report taxi. Contarei. O Eco Alfa Oscar Pence, por curiosidade, confirma em áudio tudo que passa. Passando 2 mil pés. Quantas subidas esse Bravo 20? É, um Bravo 20. Poderia confirmar a razão de subida? Inicialmente eu mantenho 2 mil pés, e até 10 mil pés, subindo com 160 nós. Mas a máxima é de 2 mil? Como? A máxima é de 2 mil? Não, posso botar mínimo, máximo ainda de 3 mil aqui, se quiser. Gente, no perfil Bogamumo transfere o controle 198, ok? Ah, perfil, 198 agora, obrigado. Bom voo. Obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, Trip 5514, pronto, ponto de espera. Trip 5514, mantém o ponto de espera. Mantém ponto de espera, 5514. Essa disputa está passando agora 3 mil pés. Eco Alfa Oscar, posicione o código 5040, posição normal. 5040, posição normal, Eco Alfa Oscar. Corre o Trip 5514, tem condições de decolar de imediato? Gente, mantém a posição, já tem um, o tanque já passou o externo, ok? Tá ok, tá batendo o 5514. Não foi agilizado antes, tem uma aeronave cruzando o campo. Torre Salvador, muito bom dia, tá 3859, passando o Índia Serra, estabilizado, baixo travado. Afirmativo, TAM 3859, altímetro no 0 no 5, vento 050 graus com 059, tem livre pouso, pistão no 0. Livre pouso, TAM 3859, você pode confirmar o vento? Afirmativo, 050 graus com 059. Grato, livre pouso na 10, TAM 3859. Triple 5514, visual com airbus da TAM na final da 10? Positivo, TAM visual com o tráfego. Afirmativo, após a passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira no zero. TAM, corrigindo, o TRIP 5514. Após o TAM, a linha mantém 5514. Salvador, TAM 3153 para o táxi. POP 108, alterna Guarulhos, 3 horas e 30. Utilizado táxi Juliette Alfa, fonte para o 10 torre, 18 decimal 612, que liga 1015, TAM 3153. Ok, com 1015, Juliette Alfa, pista no 0, quando for 1863153. No solo, 21 direito, no 21 decimal 9. 29, bom dia, 3859. Solo, Salvador, bom dia, 3859, Leão. 3859, livre táxi via quilo pato 3, pós pato 1, remoto no 2. Entre o Vitax, Silo, Pat 3, Pat 1, remoto na 2, TAM 3859. Vento 050 graus com 062 nós. Livre decolagem 5514. TAM 3153, próximo ponto de espera, ponto da 10. TAM 3153, ali mantém cabeceira 10. TAM 3153, ali mantém 10. Quatro, aos dois, três, decola, 3198 é o controle, bom voo. 9-8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o 5514. 5514, contato radar, vigilância, saída PUCA. 5514. No 53, livre decolagem no 0, vento 050 graus com 05 nós. Livre decolagem no 0, tá? 3153. 150, é qual posso? São Salvador, muito bom dia, 5345, autorização para Ilhéu, ciente do hotel. 345 Ilhéus, nível 280, está autorizado. Decola a pista no 0 com o Israel Leida, após direto, controle 119, décima 8, aciona 5116. Recife 2085, 13325. Papa Romeu E, qual fala? Poderia corrigir a altitude para o 220? Sim, vou coordenar. Conteja o restante autorização, 5345. Sim, está autorizado, Ilhéus, no 280, decola da 110 com curva à direita, saída Leda. Após direto, controle 199.8, só não copiei a última frequência, 5345. Não, a última frequência foi transpondo, 5116, a saída da Leda após Ilhéus. Ah, ciente, a cena transponder 5116-5345. Muito obrigado, seu Maria. Controle Salvador, bom dia, tá? 3153, passando 1600 pés na sua escuta. 3153, contato radar, vigilância, saída da El. Saída da El, tá? 3153. Possibilidade de guarda-alda presente? Autorizado. Obrigado. Nível 220 autorizado, reporte pushback acionado. Autorizado 220, muito obrigado. Reportará para push acionamento 5345. Santa 3153, solicita um pequeno desvio à esquerda na proa 195 por aproximadamente 10 milhas. Livre. Obrigado. Haveria possibilidade de uma proa mais à frente? Leda. Leda, obrigado. Vamos precisar de um pouco mais de dias à frente aqui ainda na Pro 90 por aproximadamente 20 milhas. Ciente. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 9136, cliente da Índia, investida para o 1050. Azul 9136, controle, ajuste agora 1005, via chegada Mari, desça para 2000. 1005, via chegada para 2000, autorizado 3153, chame Recife 1251. Recife 251, tá 3153.